A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV que foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Como é que são os matinhos, as melhores quinquilharias? E como foi fácil? Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Nos dera, nos anos 80 e 90, a gente ter pra comemorar ali os nossos aniversários em maravilhosos bufês, né? Com roda gigante, mini aerotrem, né? Que inclusive chega a ter ali os seus trilhos ali, que vão pra parte de fora do prédio. Exato. Né? E tem também mágico, palhaço, cama elástica, aquela que aleja os guris e tal. Sempre tem um gordinho que cai fora da cama, ou entala no gap entre a estrutura e o elástico. E também uma série de outros promotores de alegria incondicional ali pra gurizada. Ali na nossa época, nós tínhamos, na verdade, como evento de celebração do aniversário, um bolo, né? Feito ali com aquelas misturas prontas, né? Tipo sol, né? Lembra, Val? É, bolo sol. Às vezes até você dava uma adicionada com um pouco de farinha de trigo, né? É. Pra render. E aí a cobertura com aquele glacê, né? Que com o passar das horas ele ia perdendo o volume e ganhando salmonela. Verdade. Aí tinha aquelas bolinhas ou coloridas ou aquelas metálicas por cima, né? Chumbinho. Chumbinho, parecia chumbinho, verdade. E daí também algumas garrafas de tubaína e aquele tosco daquele abacaxi espetado com um monte de... Canapé de miserável aquilo. Abacaxis com palitos de dente espetados e nos palitos salsicha, queijo e azeitona. É. Aí tinha também alguns buracos quentes, né? Que é o pão com carne moída. A carne louca isso. Também clássica. Adoro. É, eu adoro carne louca. Sou doente até hoje por carne louca. Mas óbvio que nem tudo era diversão, né? Porque fora esse rito de passagem aí, nós tínhamos que enfrentar uma das maiores provações das nossas infâncias quando a gente fazia aniversário. Simplesmente um banho de ovo na escola. Ô, Walter Rezende, você chegou a tomar uma saraivada de ovos na cabeça? Hoje é meu aniversário, meus amigos sinceros vieram me ver. Eu não sei por que diabos, o Alexandre, eu tinha tanto medo de tomar um banho de ovos, pois aquilo não significava muita coisa, né? Não doía. Né? Pelo menos o corpo não, talvez um pouco da alma, mas enfim. Era só você tomar um banho depois ali, tava tudo resolvido. Mas eu acho que o meu temor era o constrangimento de fazer o trajeto da escola até a minha casa parecendo um quindim, né? De tanto ovo ali pelo corpo. Digo o trajeto da escola, pois o alvejamento, né, era sempre feito ali no ambiente escolar, né? Inclusive eu tinha tanto medo de tomar um banho de ovo que eu costumava faltar no meu aniversário. Ah, é, mas era normal. Mas daí no outro dia não te pegavam porque eu tinha esse rito também, assim. Ah, não veio no aniversário, vamos pegar no outro dia. A minha importância na escola era tão insignificante, cara, tão pequena, que eu nem era tão lembrado. Mas assim. É engraçado porque isso que você tá falando acontecia também comigo. Eu não me sobressaía nem pela inteligência e nem pela escrotidão lá no fundo, assim, de ser o cara. Então eu era o cara mediano. Então, eu ia... Você era o pior dos dois mundos. Exatamente. Então, eu ia pra escola esperando o banho de ovos, obviamente. E eu achava que aquele momento era um momento que as pessoas lembravam de mim. Então, eu ia chamar atenção no momento. Então, era aquilo pra salutar pra sua alma. Então, tipo, uma semana antes eu falava, semana que vem é meu aniversário. Será que eu vou tomar banho de ovo? Oh, mãe, não precisa comprar shampoo de ovo, não. Eu tive um problema uma vez que eu tinha o cabelo comprido, na verdade eram mullets, né? Sim. E eu tomei um banho daqueles gigantescos e da minha casa até a escola, obviamente a gente ia andando também, como todos, não tínhamos o leve trás da prefeitura, como tem hoje, e a gente ali andando e tal, e simplesmente eu tive que voltar, como você falou, né, totalmente de maneira vexatória, parecendo um quindim também, e um bêbado veio me xingando atrás, sai pra lá, seu fedorento. Hoje é meu aniversário, meus amigos sinceros vieram me ver. I've come to wish you an unhappy birthday. Eu não sei se a mania ainda continua com a garotada, né? Mas eu sempre vejo na TV que quando algum jogador de futebol faz aniversário, rola uma ovada, né? E os caras são violentos, porque às vezes amarram os caras e ficam... Não é só, porque não é só ovo, né? Tem também farinha de trigo e tal. É, todo um ritual ali. O ouvinte Pedro Martinelli nos contou por e-mail sobre os requintes de crueldade que rolava ali nos banhos de ovos na época dele. É, diz que amarrar o aniversariante e mijar da cabeça dele era comum lá no bairro do ouvinte. Que horror, Alexandre. Já pensou você comemorar o aniversário com um esguicho de urina na cara? Já a nossa ouvinte Marlete Proença nos contou que em Presidente Prudente, no bairro que ela morava, havia uma árvore onde os aniversariantes eram amarrados em um galho a uns 2 metros de altura, na posição horizontal, nossa, preso ali pelos braços e pelas pernas, pra cima, saca? Que loucura, cara. Então começava o covarde fuzilamento com ovos, barro e bosta de cachorro. Tudo bem. Uma outra história aqui com técnicas da Idade Média de flagelo humano, sem comiseração alguma, foi contada pelo Ataíde Venâncio. Ele é lá de Manaus. O e-mail foi muito longo, mas eu vou dar aquela condensada já clássica aqui com as minhas palavras. Ele conta que fazia aniversário na época de baixa ali de um dos rios da cidade. E além das tradicionais ovadas, ele era deixado totalmente nu e arrastado pelo barro daquelas várzeas ali, cara, veja você, com propensão de ter as pernas e as costas rasgadas por aquelas pontas de galho que ficam no barro embaixo. Puta que pariu. Cara, a ditadura passou bastantes valores pra molecada, né? A geografia amazonense era cruel nos aniversários. Ouvinte Tereza Fisoli, ela falou que uma semana antes do aniversário, tirava os ovos da geladeira pra apodrecer. Caralho. É verdade, tinha uma galera que fazia isso também, cara, de deixar o ovo podre pra deixar o desgraçado aniversariante mais fudido ainda. E como a gente em 86, que é um podcast com embase antropológico, fizemos uma pesquisa, né, no Google, é óbvio, não constatamos nenhum registro de quando essa filha da putiz de fuder com a vida de uma criança arremessando ovos podres começou. Mas nas nossas pesquisas, né, observamos alguns casos de traumatismo craniano quando o ovo é segurado pela mão com a extremidade mais larga apoiada na palma e a ponta do ovo golpeia a cabeça. Nossa, deve doer, cara. Isso já causou traumatismo craniano. E houve, Alexandre Moreira, inclusive, um trote na USP que rolou uma morte. Por conta do ovo? Por conta do ovo. Todo mundo sabe que se você pressionar os ovos pelas pontas, né? Toda uma atividade física acontece que o ovo não se quebra. A densidade de um diamante. Exatamente. Então, teve gente que morreu com isso. Agora, certa vez, eu e um amigo meu, que ouve esse podcast, inclusive, achamos que era uma excelente ideia amarrar covardemente um amigo nosso, Alexandre, na laje da casa desse primeiro. E a gente fez isso, quebramos uns ovos na cabeça do nosso brother. Inclusive, quase perdemos um amigo nessa ocasião. E restaram alguns ovos ali. E à noite, a gente resolveu voltar na laje e arremessar os ovos que sobraram nos carros que passavam na rua. Veja você. Teve um fulaninho que teve o para-brisa cagado de ovo. Ele desceu do carro. E ele começou todo um trabalho investigativo pra saber quem tinha arremessado. Quem botou? Que galinha que botou esse ovo aqui? Tava muito puto, quase que a gente foi descoberto naquela ocasião. Fale com @agenteem86, é a maneira para você mandar histórias ou ideias para o podcast. Esse é o nosso e-mail, obviamente. Curtam a nossa página no Facebook, o agenteem86. Toda segunda e quinta-feira tem um episódio novo. Essa edição, falando dos ovos aí, nas fases de aniversário, foi lembrado por ninguém mais, ninguém menos que Walter Rezende. Exatamente, semana passada eu fiz aniversário. Não tomou ovada. Não tomei ovada, passou na minha cabeça todo o temor que era... quando eu era criança, as ovadas. Eu gostaria que você tivesse aquele cabelo gigante de Índia Velha e a gente desse uma saraivada de ovos hoje, seria interessante. Você falou lá no começo que não entendia por quê, porque era só lavar o cabelo. O cacete, cara, aquele futum, ficava por umas 3 semanas no teu mesmo, cabelo, cara. Terrível. Eu achava que um banho já resolvesse. Não, nada disso. Que merda. O ouvinte Manuel Braga nos contou que em 90% dos casos de banho de ovos, os aniversariantes eram amarrados e depois daquele banho todo, eles ficavam até com medo de ir lá desamarrar o cara, manja. É, porque ficavam negociando, mas você não vai me sujar. É, ia, com certeza rolaria uma represária, sim, ali, assim, uma vingança. Porque às vezes um ovo não estourava também, tipo, batia num chão de terra e o ovo não estourava, e o lance era você tentar segurar pra depois devolver. Exato. É sempre assim, é verdade. Já a Clara Fontana nos disse que depois de um banho de ovo na saída do colégio, ela estava tão suja e fedorenta que foi impedida de entrar no metrô e teve que andar uns 4 km a pé, passando pela maior vergonha da sua vida. Verdade. E o Hélio Friburgo falou que certa vez, pra fugir de um banho de ovos, ele saiu correndo e resolveu entrar em uma loja de conveniência dessas Express, manja? Tinha uma rede Express de loja de conveniência, não existe mais. Sumiu, verdade. Mas a porta de vidro estava trancada. Ele arrebentou a porta, vejam vocês. Cara, uma vez aconteceu com a minha irmã, tava entrando numa farmácia e tinha uma porta de vidro fechada. Sem aquela faixa, né? Sim. Estava só o vidro, então ela achou que não tinha nada e... Deu de cara, ela caiu, aí as pessoas foram ajudar a levantar ela, e ela sem graça pegou e falou: dá os parabéns pra quem limpou esse vidro.